Vini, o que você achou da trollagem master da Nintendo com a gente? Eu achei que foi uma mancada da Nintendo, porque sempre que ela lança algo referente ao Pokémon, o pessoal fica bem ansioso. Então, o pessoal tava esperando, né, o trailer novo, imagens novas, qualquer coisa nova, que eles prometeram. Prometeram isso? Aí eu assisti, né, esse programa japonês, que era 8 horas da noite, lá era, devia ser, né, 8 horas da manhã. É bem bobinho esse programa, e ele tem meia hora. E os diretores do Pokémon só foram chamados lá nos 25 minutos já. Você via que não ia ser nada muito útil já, né? Que já que enrolaram tanto. Aí eles conversaram e tal, um papinho bem, bem besta, nada a ver. Aí mostrou o mesmo trailer que mostraram dia 27 de fevereiro, que é o trailer que anuncia o novo jogo, só que não mostra nenhuma imagem de fato. E foi isso, aí acabou, daí o mundo Pokémon veio abaixo com vários xingamentos e, né, elogios péssimos para a Nintendo. Foi uma trollagem fantástica com todo mundo. Ah, eu não tava esperando, tipo, nada. Eu não tava ansioso pra ver. Mas ainda assim, uma empresa prometer uma coisa e não cumprir é sempre errado. Com a Nintendo, né? E uma empresa de alto escalão, né? Tipo, a Nintendo. Com a Nintendo, e os fãs ficam meio putos, né? Porque se você anuncia, você tem que cumprir, né? Você prometeu, cumpre. E você só enrola por meia hora e não mostra nada de novo. Num programa japonês? Japonês, até os fãs, né, ocidentais assistindo esse programa. Aí os youtubers de Pokémon ficaram bravos e tal, mas porque, né, tava todo mundo meio que ansioso pra ver um nome, uma foto, uma imagem, um vídeo, que no final não saiu nada. Então foi triste. Ela trollou o mundo inteiro. Incluindo nós aqui do Brasil e que nós também do Invader, tá? Então, teve o youtuber que tava fazendo stream simultâneo, o brasileiro, né? Stream simultâneo com o programa. E, quer dizer, ele é a prova de que todo mundo foi enganado. Sim. Perdeu lá o sábado à noite dele também, meia horinha. Pra não ver nada de novo, entendeu? E aí, galera, beleza? Aqui é o Vini e junto comigo tá aí o Derek. Olá! Pro nosso segundo Boletim Imperial. Estamos aí para novas notícias, algumas com um assunto bem parecido, mas vamos lá. Sim. Vamos lá, Vini. A primeira delas sobre um anime que pode ser um filme, Death Note. Já tinha rumores antes, agora temos aí um pouco mais forte, bem mais forte, que o Death Note vai ser um filme produzido pela Netflix. Quem tinha os direitos antes era a Warner, não sabe-se por que ela quis passar esses direitos adiante, aí quem quis comprar foi a Netflix, não sabe-se que vai ser um filme para o serviço dela só, que vai sair no cinema antes, que depois vai estar lá. Seria bem interessante a Netflix produzir um conteúdo e lançar simultaneamente, né, nas duas. Eu acho super legal. Ou, se não, lança no cinema, dá umas 2 semanas, que é que é pro público ver, depois ela põe no serviço dela, entendeu? É, também nada ruim a ideia. Nada mal. E já tinha até o ator escolhido pra fazer o Light e a Gami. Você assistiu, Vini? Oi, desculpa. Black Note. Assisti cara, três vezes, né? Já. Três vezes? Já, duas pelo Netflix e outra por outro site. Eu só vi uma só, mas eu curti muito, é muito boa. É, são o quê? 35 episódios? São 35, 36? É, que é bem pouquinho, mas você vê assim, dois dias você vê porque é tão viciante, que você quer ver um, quer ver outro, quer ver mais um, mais outro. Você quer saber mesmo como a história vai desenrolar, é bem interessante. É muito bom. É um, assim, é um puta anime. Quem curte anime, assista porque vale muito a pena. E já temos o ator que vai ser o Light. O Light é mesmo, isso, que é o Nat Wolff. Ele ficou conhecido pelo A Culpa é das Estrelas e Cidades de Papel. Esse ator, ele é bom, tem potencial e vamos ver, se ele fizer um Light legal, tem tudo pro filme dar certo. Só que o filme não tem data, não tem diretor, que ainda mais que mudou até o Warner para a Netflix, é que não tem nada mesmo. Só tem o ator por enquanto e nada mais. Aí tem que sair mais coisa ainda. Tem também a Margaret Qualley, tá no elenco, e eu vou abrir aqui a dúvida se ela vai ser a Misa. Porque eu vi foto dela, ela poderia ser. Ela não é loira, mas ela poderia ser. É só fingir, só. É só eu de menos. Ela tem 20 anos, com carinha de 13. É, então combina bastante. Aliás, também, que pelo que eu me lembro, a única personagem mulher que a mina é ela, né? Não, não, tem a jornalista. A jornalista também é importante pra caramba. Ah, é verdade. A irmã do Light. Mas a Misa é a mais importante, que ela que movimenta a trama, que ela tem um outro Death Note, né? Próxima, vamos lá. Mestre Yoda pode aparecer no Star Wars Episódio 8. É só um boato, na verdade, que foi baseado aqui nas informações. O público que adora é cogitar coisas sem nenhuma base ainda. Mas já que saiu a notícia, vou comentar, né? Anja a teoria da conspiração, igualzinho. É, basicamente isso. Tem duas coisas. Que o Frank Oz, que é o principal manipulador do boneco, né, do Yoda, que é ele que dá voz pra ele também. Ele foi visto semana passada lá nos estúdios Pinewood, que onde está sendo filmado o novo Star Wars. Então já viram o cara lá e já acham que ele vai participar já. E tem uma outra informação, que alguém da produção conseguiu vazar, que tem um novo mundo do Star Wars, e tinha uma parte desse mundo tá sendo, né, adaptado pra receber um fantoche, né? Fantoche, boneco, marionete, né? Que é o Mestre Yoda. Então o pessoal já meio que linkou o Frank Oz a esse novo fantoche, boneco, marionete. Então já estão supondo que ele vai entrar no 8. O mais provável é que seja alguma visão do passado. Assim como a Rey teve alguns vislumbres do futuro, no 7º, ela pode ter algum vislumbre do passado. É o que eu consigo, assim, imaginar. Próxima, vamos lá, a próxima é uma emenda. Fizeram uma petição, depois desse, pra tirar o Zack Snyder, que a gente citou no primeiro programa, vou dar uma conferida lá, eles fizeram uma petição pra relançarem o Batman vs Superman, versão estendida, no cinema. Isso, com meia hora a mais de filme. Totalizando 3 horas de filme. É, e o pior é que dá bem isso mesmo, viu? É, bom, essa notícia também linka com a da semana passada, da cena deletada. Eles estão pedindo pra colocar sem corte mesmo o filme. Porque dá uma continuação legal. Dá mais sentido pro filme. Faz sentido tanto pra continuação, quanto pro próprio filme, assim. O filme fica mais coerente, pode ser. Isso, tem mais nexo. E tanta informação que já ouve tudo, já. É que a Warner cogita lançar a versão estendida, que saiu depois. Depois da petição, eles cogitaram, que é pra atrair os fãs de novo, não novos, os mesmos outra vez, pra atingir a marca de 1 bilhão em bilheteria global. E vai ser também pra maiores de 18. Pelo que fala, né, o próprio diretor fala, que é uma versão que tem umas cenas mais pesadas, com mais violência, tá? Então, que é pra maiores. Só que a Warner tá com medo que a versão atual que está nos cinemas, ela não atinja esse 1 bilhão de dólares. Eu acho que vai atingir. Vai ser bem ali, 1 bilhão e pouquinho, nada mais que isso. Mas a Warner acha que não vai. Então, pra dar aquele empurrãozinho básico que ela quer lançar, cogita lançar, essa versão estendida um pouquinho antes do lançamento do DVD e do Blu-ray. Ah, bom, só pra comentar que a bilheteria do Batman vs Superman está hoje em 784 milhões de dólares. Então não tá muito longe, não. Próxima, Vini. Próxima notícia aqui do Homem-Aranha. O Kevin Feige confirma que outros heróis vão aparecer no filme do Homem-Aranha solo. É o que é meio óbvio, né? Porque já confirmou o óbvio, né? Você vai querer que o Capitão América faça uma participaçãozinha... Faz uma referência lá. Ferro, exato. Ou só o nome, né? Ou se não, o Falcão, né? Mas é meio... É lógico isso, né? Eu só disse óbvio. Uma fala, né, do Kevin Feige. É. Ele está em um universo agora, no Homem-Aranha. É, e a graça de ter um universo é que os personagens podem ir e voltar. E também a Sony, ela registrou alguns possíveis sites pro filme solo do Homem-Aranha. Um deles aqui tá com o nome de Homecoming. Que é uma referência à história que tem participação do Capitão América e do Homem de Ferro. É, então já é meio que, né, mais ou menos direcionado já. Que no Brasil saiu como De Volta para Casa. Então é isso, Vini. É, acabou. Quem quiser ouvir o Boletim 1... Tem o link aí embaixo. Quem quer assinar o nosso podcast, tá no iTunes, é só você digitar Boletim Imperial, que vai estar lá. Um tá lá já, é só você baixar. É, bom, acesse o site. invader.blog.br. Isso, curta nossa página no Facebook. Conseguimos 4 mil curtidas ontem, foi um feito pra gente. Segunda-feira, hein? Segunda-feira, 4 mil foi o pior que... É que foi uma boa segunda-feira mesmo, viu? Primeira segunda-feira boa do ano. Do ano, da vida toda. Isso aí. E veio umas notícias, tá certo? Então, até o Boletim 3, lembrando que ele é quinzenal, né, Vini? Isso, quinzenal. E é bom lembrar que na quarta-feira que não sai boletim, dá uma conferida no feed, tem Failcast. Em Failcast, isso mesmo. Às vezes dá uma atrasadinha ou outra, mas a gente tá acertando. Total, nós somos humanos, nós temos empregos, temos vida, mas a gente faz o possível pra sair no dia marcado, certo? Beleza. Então até a próxima, até o Boletim 3. Até. Valeu. Falou, Derek, valeu. Valeu. Até mais. Anyway, can I? It's got.